665, página 607, capítulo 44, regenerada. Noa, não temos tempo. Eu fazia-o a mim própria, mas não consigo melhor ângulo. Não há alternativa. Acho que não sou capaz de o fazer. Nem mesmo pelo Jamie. Pressionei a face boa contra o apoio de cabeça do assento com toda a força. E fechei os olhos. Jared segurava na pedra irregular, do tamanho de um punho, que eu arranjara. Há 5 minutos que a revolvia na mão e lhe avaliava o peso. Basta tirar as camadas superficiais da pele. Temos apenas de esconder a cicatriz. Só isso. Vá, Jared. Temos de nos despachar. O Jamie. Diz-lhe que eu lhe mando fazer isso já e que o faça bem. A Mel está a dizer para o fazeres agora e quer que o faças com a força necessária. Tens de arrancar à primeira. Silêncio. Vá, Jared. Ele respirou fundo para tomar fôlego. Senti o ar vibrar e fechei os olhos com muita força. O gesto foi acompanhado de um som triturador e de um baque. Essa foi a primeira impressão que tive. Depois, o choque do golpe extinguiu-se e senti a dor física. Queixei-me. Não queria emitir qualquer som. Sabia que ia fazer com que ele se sentisse pior. Mas passava-se tanta coisa involuntária neste corpo. As lágrimas encheram os olhos e tossi, disfarçando um soluço. A cabeça zunia e vibrava, num abalo secundário àquele terremoto. Noa, Mel, desculpem. Os braços dele envolveram-nos e estreitaram-nos contra o peito. Não te preocupes, disse-lhe lacrimejante. Nós estamos bem. Conseguiste tirar tudo? Jared tocou-me no queixo para me virar a cabeça. Ah! Proferiu ele, sobressaltado e com uma expressão horrorizada. Esfolei-te metade da cara. Lamento imenso. Não, é bom que assim seja. Muito bom. Agora vamos. Está bem. Jared falava ainda com uma voz desfalecida. Encostou-me de novo ao meu lugar e acomodou-me com todo o cuidado. A seguir, o motor rugiu debaixo de nós. O ar gelado soprava no meu rosto, atordoando-me e ardendo-me na face. Já me tinha esquecido da sensação do ar condicionado. Abri os olhos. Descíamos por um aluvião com o piso alisado, mais liso do que deveria ser, cuidadosamente trabalhado para ficar assim. O caminho serpenteava à nossa frente, circulando entre o mato. Não conseguia ver muito mais ao longe. Puxei a pala do carro para baixo e desloquei a tampa do espelho. O meu rosto era preto e branco, à luz sombria do luar. O preto atravessava-me completamente do lado direito, pingava-me no queixo e gotejava pelo pescoço, infiltrando-se no cós da t-shirt imaculada. Senti o estômago a contrair-se. Bom trabalho, murmurei. Dói-te muito? Não, menti. De qualquer forma, não me vai doer muito mais tempo. A que distância estamos de Tucson? Nesse momento, chegávamos à estrada. Era curioso como o meu coração se acelerou em pânico quando olhei para ela. Jared parou, deixando o carro escondido no mato. Saiu e retirou as lonas e as correntes de para-choques, guardando-as no porta-bagagens. Regressou ao carro e deixou-o deslizar para a frente, certificando-se de que a autoestrada estava deserta. A seguir, estendeu a mão para o botão das luzes. Espera, pedi-lhe em voz baixa. Não conseguia falar num tom alto. Sentia-me completamente exposta naquele lugar. Deixa-me ser eu a levar o carro. Ele ficou a olhar para mim. Não posso aparecer no hospital com esta cara a andar. Colocariam imensas perguntas. Tenho de chegar lá de carro. Esconde-te no banco traseiro e vai-me explicando o caminho. Tens alguma coisa para te tapar? Está bem, disse ele lentamente. Meteu a marcha atrás, voltou a esconder o carro no meio de uma vegetação mais densa. Está bem, eu vou-me esconder. Mas se nos levares para um sítio diferente daquele que te disser. Oh, Melanie ficou chocada com a desconfiança dele. E o mesmo aconteceu comigo. Respondi-lhe com uma voz impassível: Matas-me. Jared não disse mais nada. Saiu do carro com o motor a trabalhar. Passei por cima do porta-copos e deslizei para o lugar dele. Ouvi a porta da mala do carro a bater. Jared enfiou-se no banco de trás, com um cobertor grosso de xadrez debaixo do braço. Segue para a direita, indicou. O carro tinha mudanças automáticas, mas já passara muito tempo, pelo que eu não me sentia segura ao volante. Comecei a andar, satisfeita por descobrir que ainda sabia conduzir. A autoestrada continuava vazia. Levei o carro até à estrada, com o coração a reagir de novo ao campo aberto. Os faróis, lembrou de Jared. A voz dele chegou-me do banco de trás, de um plano mais baixo. Procurei o interruptor dos faróis e liguei-os. A luz parecia horrivelmente crua. Não estávamos distantes de Tucson. Conseguia avistar um clarão amarelado a esbater-se contra o céu. Eram as luzes da cidade, lá ao longe. Podias ir um pouco mais depressa. Vou no limite máximo, protestei. Ele calou-se durante um segundo. As almas não aceleram? Soltei uma gargalhada. O som pareceu-me ligeiramente histérico. Nós cumprimos todas as leis, incluindo as de trânsito. O clarão começava a tornar-se menos esbatido, transformando-se em focos separados de luz. Os sinais verdes indicavam-me as opções de saída. Segue pela Inner Road. Cumpri a sua instrução. Jared continuou a falar em voz baixa, embora o nosso isolamento nos permitisse falar aos gritos. Era difícil entrar naquela cidade desconhecida, ver as casas, os edifícios de apartamentos e as lojas com os letreiros iluminados. Experimentar a sensação de estar cercada e em inferioridade. Imaginei o que aquilo deveria representar para Jared. Ele continuou a falar com uma calma notável, mas fizera isto muitas vezes. Agora já nos cruzávamos com carros. Sempre que as luzes dos faróis deslizavam no para-brisas, eu estremecia de terror. Noah, não te deixes ir abaixo agora. Tens de ser forte pelo Jamie. Isto não resulta se não fores capaz. Eu consigo fazê-lo. Concentrei-me na imagem de Jamie e as minhas mãos ficaram mais firmes sobre o volante. Jared foi-me orientando através da cidade, que se encontrava praticamente adormecida. A unidade de regeneração não passava de um posto pequeno. Em tempos, devia ter sido um edifício ligado a cuidados médicos, composto por consultórios, e não propriamente um hospital. Na frontaria de vidro, a maior parte das janelas estava brilhantemente iluminada. Avistei uma mulher ao balcão da recepção. Levei o carro para o canto mais escuro do parque de estacionamento. Enfiei os braços nas alças da mochila. Ela não era nova, mas encontrava-se em bom estado. Perfeito. Só faltava uma coisa. Depressa, passa-me a faca. Noah, eu sei que adoras o Jamie, mas na verdade não me parece que a consigas usar. Não és uma lutadora. Não é para eles. Preciso de um ferimento. Ele arquejou. Tu tens uma ferida, isso chega. Tenho de arranjar uma parecida com a do Jamie. Não sei o suficiente sobre as técnicas de regeneração e preciso de ver exatamente como se procede. Já podia ter feito, mas não sabia se conseguiria conduzir. Não, outra vez não. Dama, já. Se me demoro a ir lá para dentro, alguém vai reparar. Jared refletiu rapidamente sobre o assunto. Ele era o melhor, tal como Jeb dissera, porque conseguia tomar a decisão acertada e fazê-lo muito depressa. Ouvi o som metálico da faca a sair da bainha. Tem cuidado, não vais muito fundo. Queres ser tu a fazê-lo? Ele inspirou o ar bruscamente. Não. Muito bem. Peguei na perigosa faca. Tinha um punho pesado e era afiada. A ponta encontrava-se extremamente aguçada. Não me permiti pensar sobre isso. Não queria dar a mim mesma a oportunidade de agir com cobardia. O braço e não a perna. Apenas me detive a decidir entre as duas alternativas. Tinha os joelhos cheios de cicatrizes. Não queria ser obrigada a disfarçar aquilo também. Ergui o braço esquerdo. A mão tremia. Firmei-o contra a porta e voltei a cabeça para poder morder o apoio da cabeça. Com a mão direita agarrei no punho da faca, desajeitadamente, mas com firmeza. Pressionei a ponta contra a pele do antebraço para não falhar. Depois fechei os olhos. A respiração de Jared era demasiado ofegante. Tinha de ser rápida, senão ele iria deter-me. Limita-te a pensar que é uma pá a enterrar-se no chão, disse para mim. Cravei a faca no braço. O apoio da cabeça abafou o meu grito, mas este ainda foi demasiado audível. A faca resvalou-me das mãos, arrancando-se do músculo de uma forma repugnante, e depois caiu ao chão, com um baque surdo. Noah! Exclamou Gerard com a voz rouca. Não consegui responder-lhe logo. Tentava sufocar os outros gritos que sentia a formar-se. Tinha sido uma boa ideia não fazer aquilo antes de conduzir. Deixa-me ver. Fica aí, disse-lhe, a arquejar. Não te mexas. Apesar da minha ordem, senti o cobertor a agitar-se. Posei o braço esquerdo no peito e abri a porta com a mão direita, dando-lhe um safanão. A mão de Jared roçou-me pelas costas, quando quase me estatelei no chão. Não era uma restrição, era um conforto. Volto depressa, disse-lhe de um jato, empurrando a porta com o pé e fechando-a atrás de mim. Atravessei o parque num passo vacilante, lutando contra o pânico e os vómitos. Os dois pareciam equilibrar-se. Cada um impedia o outro de me dominar o corpo. A dor não era demasiado insuportável, ou melhor dizendo, a minha capacidade de sentir tinha-se esgotado. Estava quase em estado de choque. Demasiadas dores diferentes num curto espaço de tempo. Um líquido quente escorreu-me entre os dedos e precipitou-se para o pavimento. Perguntei-me se conseguiria mexer aqueles dedos. Tive medo de tentar. A mulher da recepção, de meia-idade, com a pele escura como chocolate, e alguns fios brancos na cabeleira negra, deu um salto e pôs-se de pé, quando passei a cambalear através das portas automáticas. Oh, não, como tu estás? Arrebatou o microfone e as palavras que disse a seguir repercutiram-se pelo teto, ampliadas. Regeneradora Lia, por favor, venha à recepção. É uma urgência. Não, tentei falar com calma. Mas as pernas fraquejaram-me. Eu estou bem, foi só um acidente. Ela pousou o microfone e correu para a minha figura vacilante, passando-me o braço pela cintura. Minha querida, o que é que te aconteceu? Fui tão descuidada, balbuciei. Estava a fazer uma caminhada, resvalei pelas rochas, a seguir ao jantar, ia-me lavar, tinha uma faca na mão. Para a recepcionista, as minhas hesitações pareciam fazer parte do estado de choque. Ela olhava-me sem qualquer ar de suspeita ou de humor, como o Ian fazia às vezes quando lhe mentia. Estava apenas preocupada. Pobrezinha, como te chamas? Espiras de gelo, disse, utilizando o nome bastante vulgar de um líder do período em que tinha vivido com os ursos. Muito bem, espiras de gelo. Aí vem a regeneradora. Vais ficar boa dentro de pouco tempo. O pânico já me passara, em definitivo. Aquela mulher, tão amável, batia-me ao de leve nas costas. Parecia-me gentil e carinhosa. Jamais me faria mal. A regeneradora era uma mulher jovem. O cabelo, a pele e os olhos tinham a mesma tonalidade de castanho claro. Aquilo dava-lhe um ar pouco comum, monocromático. Usava uma farda hospitalar acastanhada, o que apenas contribuía para reforçar essa impressão. Viva, saudou-me. Sou a regeneradora Lia de Fogo. Vamos já tratar de ti. O que é que aconteceu? Voltei a relatar a minha história. Enquanto as duas me conduziam por um corredor, e me faziam passar pela primeira porta. Deitaram-me numa maca coberta com um lençol de papel. Aquela sala era-me familiar. Só estivera uma vez num lugar parecido. Mas a memória de Melanie estava cheia de memórias de lugares assim. A pequena fila de armários, de portas duplas, a bacia onde a regeneradora lavava as mãos, as paredes brancas, limpas e brilhantes. Vamos começar, afirmou a regeneradora com uma expressão animada, abrindo a porta de um dos armários. Tentei apurar a vista, sabendo que era algo importante. O armário estava cheio de pilhas e pilhas de cilindros brancos. Ela tirou um, pegando nele sem procurar. Sabia o que queria. O pequeno recipiente tinha um rótulo, mas não consegui lê-lo. Um pouco de tirador ajudava, não achas? Quando desenroscou a tampa, consegui ver novamente o rótulo. Uma palavra composta. Tirador? Corresponderia ao nome? Abre a boca, espiras de gelo. Obedeci-lhe. Ela retirou um pequeno quadrado delgado, parecia papel de tecido, e depositou-o sobre a minha língua. Ele dissolveu-se de imediato e não senti qualquer sabor. Engoli instintivamente. Melhor? Perguntou a regeneradora. E estava, de facto. Naquele preciso momento senti a cabeça aliviada. Consegui raciocinar sem dificuldade. A dor tinha-se dissipado juntamente com o pequeno quadrado. Desaparecido. Pestanejei, atordoada. Sim. Eu sei que já te sentes melhor, mas não te mexas, por favor. Ainda temos de tratar das feridas. Claro que sim. Cerúlea, podes trazer água? Parece-me que ela tem a boca seca. É para já, regeneradora Lia. A mulher abandonou a sala. A regeneradora virou-se para os seus armários e desta vez abriu um diferente. Estava igualmente repleto de recipientes brancos. Aqui está. Retirou um de uma pilha e depois outro de um sítio diferente. À medida que os tirava, dizia os seus nomes, quase que parecendo colaborar com a minha missão. Limpador, interno e externo, regenerativo, selador. E onde é que está? Ah, alisador. Não vamos deixar ficar uma cicatriz numa cara bonita, não é? Sim. Não te preocupes, vais ficar perfeita de novo. Obrigada. O prazer é todo meu. Inclinou-se para mim com outro cilindro branco. A tampa deste saiu com um estalo, deixando à vista o bocal de um pulverizador. Ela começou por me pulverizar o antebraço, cobrindo o ferimento com uma leve camada, clara e inodora. A regeneração deve ser uma profissão gratificante. A minha voz tinha o timbre certo. Interessada, mas não em excesso. Já não estava numa unidade de regeneração desde a altura da inserção. É muito curioso. Sim, eu gosto. Ela começou a pulverizar-me a face. O que estás a fazer agora? Lia sorriu. Calculei que não era a primeira alma a revelar curiosidade. Isto é o limpador. Ele garante-nos que a ferida vai ficar limpa de tudo o que lhe for estranho. O produto destrói os micróbios que a podem infectar. Limpador, repeti para mim própria. E há o limpador interno, para o caso de algo se infiltrar no teu sistema. Aspira, por favor. Tinha um cilindro diferente na mão, um frasco mais pequeno, com um êmbolo em vez de um bocal. Bombeou uma nuvem de vapor para o ar por cima da minha cara e eu aspirei-a. Sabia a hortelã-pimenta. Isto é o regenerativo, prosseguiu Lia de Fogo, desenroscando a tampa de um novo cilindro onde se encontrava um pequeno conta-gotas. Este vai obrigar os teus tecidos a unirem-se e a desenvolverem-se de uma forma natural. Deixou correr apenas algumas gotas de um líquido claro sobre a extensa ferida do meu braço, forçando depois os bordos da mesma a unirem-se. Senti o seu toque, mas não me causou dor. Antes de prosseguir, vou selar. Abriu outro recipiente. desta vez com uma bisnaga no interior, e apertou-a para colocar no dedo um pouco de gel espesso e claro. É como se fosse cola, explicou-me. Mantém tudo unido e facilita o trabalho do regenerativo. Espalhou-o no braço, com a passagem rápida de uma toalha umedecida. Vira a cara para aqui, por favor. Deves ter batido nas rochas na pior posição. Que trapalhada! Sim, foi uma queda muito feia. Bom, tiveste sorte em conseguir guiar até aqui. Deitou o regenerativo sobre a minha face, gota a gota, espalhando com a ponta dos dedos. Ah, adoro vê-lo atuar. Já está com o melhor aspecto. Muito bem, à volta dos bordos. E sorriu para si próprio. Talvez outra camada. Quero que isto desapareça. Trabalhou mais um minuto. Está lindo. Tens aqui a água, anunciou a recepcionista, passando pela porta. Obrigada, Cerúlia. Se precisares de mais alguma coisa, diz. Estou na recepção. Obrigada. Cerúlia deixou-nos. Perguntei-me se ela teria vindo do planeta das flores. As flores azuis eram raras. Alguém podia ter-se inspirado nelas para lhe dar o nome. Já te podes sentar. Como te sentes? Deu o impulso para me levantar. Perfeita. Era verdade. Há muito que não me sentia tão bem. A mudança rápida, da dor para um estado de conforto, tornava a sensação ainda mais intensa. É assim mesmo que deve ser. Muito bem. Vamos espalhar um pouco de alisador. Desenroscou a tampa do último cilindro e agitou-o para deitar na mão um pouco de pó iridescente. Espalhou-me na face com os toques suaves, repetindo a operação no braço. Vais ter sempre uma linha fina no braço, disse-me com um ar pesaroso, como a de pescoço. Um golpe profundo. Encolheu os ombros. Afastou-me o cabelo da nuca com um ar ausente e observou a cicatriz. Está muito bem feita. Quem foi o teu regenerador? Faço soalheira, disse, retirando o nome de um dos meus antigos alunos. Eu estava em Eureka, no Montana, mas não gostava do frio. Mudei-me para o sul. Tantas mentiras. Senti o estômago a contrair-se de ansiedade. Eu comecei no Maine, contou ela, sem notar nada de anormal na minha voz. Enquanto falava, limpava-me o sangue do pescoço. Também era frio demais para o meu gosto. Qual foi o teu chamamento? Empregada de mesa, num restaurante mexicano em Phoenix. Gosto de comida bem condimentada. Também eu. Ela não me olhava de lado. Começava a limpar-me a face. Ficou lindo. Não te preocupes, espiras de gelo. A face está excelente. Obrigada, regeneradora. De nada. Queres mais água? Sim, por favor. Controlei-me. Não dava para despejar o copo de uma vez, da forma como queria. Mas também não conseguia parar de beber. A água sabia muito bem. Queres mais? Sim, bebia mais um pouco, obrigada. Volte já. No segundo em que ela fechou a porta, deslizava já para fora da maca. O papel crepitou, fazendo-me parar e ficar imóvel. Ela não voltou a correr. Dispunha apenas de alguns segundos. Cerúlia levara poucos minutos a trazer a água. Talvez a regeneradora levasse o mesmo tempo. Talvez a água fresca e pura se encontrasse longe da sala, talvez. Arranquei a mochila dos ombros e puxei violentamente pelos fechos de abertura. Comecei pelo segundo armário. Havia um monte de cilindros de regenerativo, todos empilhados. Agarrei na pilha inteira e escoei-a devagar para o fundo da mochila. O que diria se ela me apanhasse? Que mentira lhe iria contar? A seguir, tirei os dois tipos de limpador do primeiro armário. Atrás de cada uma das primeiras camadas havia uma segunda e servi-me também de metade. Passei ao tirador, despejando as duas pilhas, e a dirigir-me ao selador quando o rótulo da fila seguinte despertou a minha atenção. Esfriador. Seria para a febre? Os cilindros não tinham instruções, apenas rótulos. Despejei igualmente aquela pilha. Não havia nada que fosse nocivo para o corpo humano. Tinha a certeza disso. Esvaziei o selador e 2 latas de alisador. Não podia abusar da sorte. Fechei os armários devagar e enfiei os braços nas alças da mochila. Recostei-me na maca, provocando um novo ruído na tira de papel. Esforcei-me por adotar um aspecto descontraído. Ela não voltou. Olhei para o relógio. Já tinha passado 1 minuto. A que distância ficaria a água? 2 minutos? 3 minutos? As minhas mentiras teriam sido tão óbvias para ela como eram para mim? O suor começou a umedecer-me a testa. Limpei-o muito depressa. E se ela regressasse na companhia de um batedor? Pensei no pequeno comprimido dentro do meu bolso e as mãos tremeram-me. Mas eu conseguia fazê-lo, por Jamie. Foi então que senti uns passos suaves, aos quais se juntaram outros a percorrer o corredor.